Superman 01, chame em Recife, frequência 1251 e alterna 1-3395. 3395-3601, obrigado. 251, Guarulhos 360, foi cópia. Guarulhos 360, aprovado, rota conforme, bridge, Pizulu no meia, para rota Zulu. É Paulo Novero, curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, voa bridge. 70 via 5471 no transponder, controle 120.8. Correto, ficamos 01 quando pronto posicionar.